saí de aqui da Uana, tocando minha boiada. Com destino a Barreto, saí morro pelo estrada. Levei 6 peão de classe pra ajudar nessa jornada. Chegando no Porto 15, ali fizemos parada. Na beira do Pantanal eu resolvi fazer posada. Quando foi a meia-noite, fiquei muito impressionado. Lá no meio do pantano tinha um barulhão danado. O grito de um peão, ai, com um boi que tava arribado. Também ouvi um berrante no seu toque repicado. E o barulho foi sumindo pra aquele mundão largado. Regulava 3:30, já era madrugadinha. Voltou de novo o barulho, sem eu saber de onde vinha. Perguntei o que queria, porque medo eu não tinha. Uma voz a respondeu, dobrou a coragem minha. Conheci que era a voz aí do finado Batistinha. Essa arma do outro mundo comigo pegou falar. Eu devo uma promessa que eu não pude pagar. Na igreja da Aparecida de joelho nela entrar e beijar os pés da santa naquele sagrado altar. Quero que você faça isso pra mim poder me salvar. Meu peito sunou, sou triste com esse golpe doído. Batistinha era um amigo que ali tinha morrido. Dali eu segui viagem com aquilo no sentido. Deixei meus peão pra trás e saía resolvido. Na Aparecida do Norte fui fazer o seu pedido. Já cumpri sua promessa, fiz a minha obrigação. Do jeito que ele pediu, fiz com fé e devoção. Sua arma hoje descansa no céu, teve salvação. Eu carrego no pescoço para minha proteção a imagem da Aparecida, protetora dos peões.